Bom, a Trupe Chá de Boldo é uma banda de São Paulo, e São Paulo sempre foi um tema muito recorrente, a cidade sempre foi um tema muito recorrente para a Trupe Chá de Boldo nas nossas canções. E muitos espaços que a gente convive, que a gente cresceu neles, são espaços projetados pela Lina. Então a intensidade... Quer falar? Desse convívio. Desse convívio nesses espaços, como tipo, o Sesc Pompeia, o MASP, o Teatro Oficina, principalmente aqui em São Paulo. Presentes na nossa rotina mesmo, assim, né? A nossa vida toda. A gente nasceu todo mundo na década de 80, e quando a gente foi se fazendo gente, e acho que a gente está se fazendo gente até agora, esses espaços da cidade eram espaços que ficaram muito marcantes nas nossas rotinas, e foram espaços que proporcionaram vivências muito importantes para a gente, em vários níveis, como pessoa, para a gente como geração e para a gente como cidade. Então esse é o pano de fundo da gente ter nascido na década de 80 e ter crescido e morado em São Paulo, e moramos até hoje. Mas é claro que a partir disso, cada um de nós tem alguns exemplos em que pontualmente se aproximou da Lina, não só como vivência do espaço, né, e dos espaços coletivos, mas também como se aproximou dela como pensadora, como artista de uma maneira geral. E, por exemplo, eu e a Júlia, a gente é arquiteta, então a gente estudou a Lina, e todo mundo que cresce em São Paulo, a gente acredita que seja influenciado pela Lina, mas também como profissional a gente se aproximou, e cada um tem outras histórias. Alô, Galo, complementando resposta 1. Eu concordo com tudo que Júlia, Cissa e Cabelo falaram, mas eu só vou colocar uma... Talvez seja uma questão mais pessoal, mas acho que não é tão pessoal, porque acho que muita gente conheceu a Lina não tanto por alguma construção, algum projeto, e mais pelo que a própria obra dela propicia de encontros, enfim, irradia, né? Então eu conheci a obra da Lina por conta da militância da minha mãe. Minha mãe, militante de esquerda, e ela me levava às manifestações desde muito pequenininho. Então a primeira vez que eu fui ao Museu de Arte de São Paulo, que eu tenho essa lembrança pra mim, foi numa manifestação com ela. E eu acho que muitas pessoas conheceram o MASP, por exemplo, nessa situação. Talvez até pessoas que nunca tenham entrado no museu tenham ido a uma manifestação ali no Vão Livre. Então isso pra mim é um... Não sei, é muito importante, assim. E eu acho que essa música, uma das músicas que estão no EP, Vão Livre, fala um pouco disso, né? A gente fez essa canção, Vão Livre, acho que em agosto de 2018, setembro, mais ou menos por aí, um pouco antes das eleições, né? A gente começou a fazer ela. E foi a partir exatamente de uma manifestação muito grande. Ocorreram duas grandes manifestações, né? Chamada por mulheres, que foi o Ele Não, né? E teve uma em Pinheiros, no Largo da Batata, e teve outra no MASP. E aquela imagem daquela manifestação muito grande, enfim, me fez lembrar, inclusive, desse começo, assim, de como eu conheci aquele prédio extraordinário do MASP, que foi ali, pelo Vão Livre mesmo, pelo lado de fora. Então, para mim, a obra da Lina tem essa relação muito próxima com as lutas de resistência. E eu acho isso muito importante. Eu tô muito... Aí já é mais pessoal ainda. Tô muito feliz de tocar no Sesc Pompeia, porque a gente já tocou outras vezes lá e nunca tocou no teatro, né? E eu fico pensando, inclusive, nisso, né? Que o Sesc Pompeia, que é onde a gente vai tocar, também foi um... Talvez o primeiro espaço, assim, mais institucional, não sei se essa é a palavra, abrir espaço para os punks, né? Então, começo do fim do mundo, festival. De alguma maneira, acho que a Lina, ela realmente projetou e construiu para a cidade ocupar mesmo, assim, né? São espaços de convívio, né? Como a Júlia colocou. Acho que a Júlia colocou em alguma outra resposta, né? Então, estou muito feliz de tocar no mesmo espaço onde aconteceu o começo do fim do mundo.